presente aqui. Vem lavar os nossos corações com água viva que desce do trono. Vem curar as nossas emoções. Jesus, o nosso Salvador. Com Jesus pra sempre estaremos. Com seu povo nos alegraremos. Pelas coisas gloriosas que são feitas por Jesus. Sua graça e seu seu amor cantaremos. Até que ele venha, até que ele venha, até que ele venha nos buscar. Até que ele venha, até que ele venha, até ele venha nos buscar. Com Jesus pra sempre estaremos. Com seu povo nos alegraremos. Pelas coisas gloriosas que são feitas por Jesus. Sua graça e seu amor cantaremos. Até que ele venha, até que ele venha, até que ele venha nos buscar. Até que ele venha. Venha nos buscar.